93, Vira, Vitor Farol. Sulândia 06, fora do solo, azul, aos 44. Sulândia pro azul, farol de Itapuã. Mantém biscoito e aguarda transferência. Aguardando transferência, Guardião 06, com a proa de Itapuã. Ciente. Bom dia, 5-2-7. Bom dia, com a aproximação, o segundo para a ponta. Hoje são 0-3. Já. O 9286, livre pouso 1-0, vento 090 graus, 1-0 mais. Livre pouso 1-0, gol 9286. Gratuit, no solo 45, autorizado, backtrack, reporte pista livre. Magueco Delta Guard para táxi, temos aeronave que está ingressando no Pátio. Após a passagem do mesmo, o ajuste no 03, reporte na lógica. O Guardião 06 assume agora o controle em 19.8. 19.8, 06. Fuja na Vibra Alfa Visual com a TR da Trip a uma milha de distância. Ainda é negativo visual. Gente, o Índia Novembro Alfa, reporte visual com o mesmo, possível 360 pela esquerda, final de 6 milhas. Mas sim, vai reportar sentido visual. Índia Novembro Alfa, faça agora 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. 360 esquerda, reporte interceptando. Pula 9286 no solo 76, liga direita. E a forte chame solo em 1-2-1-9. Gente, bom dia, teu retorno. Vou copiar a tarde, 9-2-8-6. Gente. O trip 5217 informa o tráfego à sua esquerda, 1.000 pés, fazendo espera a 2 milhas aproximadamente da 17, não irá interferir no seu pouso. O vento 1.00 graus, 1.3 nós, livre pouso na 1.0, trip 5217. Gente, livre pouso para o trip 5217. Muito não lembrar o favor visual com a TR da Trip. Afirmo, visual. A gente consegue como número 2 para fundo no aeródromo, Índia Novembro. É o 02, vai bater separação do aeródromo. O Mike Delta irá manter o ponto de espera da Oscar e aguardando a autorização para ingresso, temos o aeronave para pouso na 1-7. Lima, Kilo Zulu, é reporte na papá. Novembro Alfa, vento 1-0-0 graus, 1-3-9, livre pouso na 1-7. livre pouso no 7 de grau. Trip 5217, no São 49, livre direita via Delta, e chame solo em 1219. Vai tomar. Gente, o Lima Kilo Zulu, mantenha papai, aguarde minha autorização para o cruzamento da pista. Oi, bom dia, Oxane 6225, pronto, quanto espera da Oxane. Oxane 6225, bom dia, autorizado a linha areia, decolada 10, vento 100 graus, 122. Autorizado a linha areia, decolar 10, 125. O Mike Eco Delta, é autorizado ingresso na 17, a portinha alinhada, pronto. É Papa Oscar, chama para táxi. Índio no Libre Alpha, faça backtrack e libere na Quebec. O Lima Kilo Zulu tentando navegar sua frente e liberar na Quebec, o senhor está autorizado ingresso na pista. Via pista, Lima. Na Lima chamará o solo em 1219 para ingresso na parte principal. Gente, Maquiaco Delta, mantenha a cabeceira 17, aguarde minha autorização para a decolagem. Prima Kilo Zulu, se possível, agilizar. Temos uma aeronave na cabeceira com intenção de decolagem. Xané 6225, decolada 52, chame controle, 1-9, decimal 8. Tenha um bom dia. Bom dia. O Lima Quilo Zulu, na Lima, chame solo, 1-2-1-9. Mike Eco Delta, vento 090 graus, 109, o ajuste 1013, livre decolagem da 17, o Mike Eco Delta. Já não lembrar, foi autorizado ingresso na 17, a porte ficha livre para o PAT 4. Mike Eco Delta decolado 54, chame controle em 119.8. 119.8. 119.8, frequência do controle, Mike Eco Delta. dia, 9000 Alfa, estacionado na frequência livre, bom dia, teu retorno. Oscar Bravo Eco, prossiga, bom dia. Cliente, chame para o táxi, Oscar Bravo Eco. Zona 923, bom dia, autorizado a alinhar e decolar zona 0, verso 090 graus, 00 nós. Chamou a torre, foi o Serra Pavlótica? 7 a bordo, alterna Campinas, confirma a autonomia? Gente, o Serra Pavlótica, assistindo a 0 no 3, aposta na Papá. Oscar Bravo Eco, temos a aeronave no Pato 5 para Papá, tentando a mesma. Posição a 0 no 3 é o segundo no ponto de espera da Papá, o Oscar Bravo Eco. O novembro é o Romeu que chamou a torre. Prossiga, o novembro é o Romeu. Chame para o táxi, o novembro é o Romeu. O Romeu Oscar Bravo só confirma os dados? Não copiei a informação, Romeu Oscar Bravo. O Romeu Oscar Bravo, o ajuste 1-0-3, aposta no ponto de espera da Oscar. Papá, Oscar, autorizado, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. O Lima 923, decolada 01, no chame agora o controle em 119.8. 19.8, muito grato. O Romeu Chabral, que chamou a torre? Tá presente com o ProSul? O Romeu Chabral está presente sem interferir com o eixo da 1735, autorizado com o ProSul, vento 100 graus, 09 nós, ou ajuste no 013. Salvador, é Papá Romeu Lima Romeu Juliette, bom dia. Lima Oscar Juliette, possível. É Lima Romeu Juliette, senhora. Gente, Lima Romeu Juliette, possível. Ao final da 10, estabilizado. Gente, quando tiver aproximação, aguarde contato visual, ajuste na 013. 10013, Lima Romeu Juliette, não aguarde. Romeu Oscar Brava, decolado 02, foi na proa de Farol de Itapuá. E chame controle em 119.8. Bravo. Novembro Oscar Romeu pra cima. O Novembro Oscar Romeu, já temos uma aeronave na Papá. Aguarde, Vertex. Papá. Gente, Serra Papá Oscar, mantém o ponto de espera da 1. Nós temos aeronave que já passou o sistema pra ponto da 1, na 0. O Papá Romeu Lima, Romeu Juliette, vento 090 graus, 109, cheque 3, pouso na 0. O Lima Romeu Juliette. Okay, livre pouso Lima Romeu Juliette, trem de pouso baixado e travado. Só confirme parte de estacionamento. Parte da aviação geral Lima Romeu Juliette. Novembro, o senhor Romeu da presente tem condições de decolar direto com o Proa Norte? Ciente, novembro, o senhor Romeu aguarde, Vertex. Serra Papa Oscar, vento 090 graus, 109, livre decolagem da 197. Gente, eu acho que a Bravo Eco está aguardando a aeronave que está decolando na 197 para ingresso na pista. Após a passagem da mesma, à sua frente, autorizado o ingresso, a porta alinhada e pronta, cabeceira 197. O Papá Romeu Lima, Romeu Juliette, no salão 06, livre à direita, via Eco, e mantém a guarda de ingresso no, na Taxi Alpha. O Lima Romeu Juliette informa que o pátio 3 encontra-se indisponível, só o pátio 4 e o pátio 5. Confirma intenções? Normalmente o pátio 3 seria o mais conveniente, porém encontra-se indisponível. O senhor será usado pelo pátio 4 ou pátio 5? Ciente, chame só no 2119 para pátio 5, Lima Romeu e Juliette. O Serra Papa Oscar, decolado 06, chame controle em 119.8. 119.8, obrigado, bom dia. Novembro Oscar Romeu, autorizado táxi até a Papá. Hoje no 03, o Novembro Oscar Romeu. Torre, Tão 3304, não pode esperar pronto. Tão 3304, bom dia, autorizado a linha área decolada 10, vento 1 no 00 graus, 109. Afirmativa, linha decola da 10, Tão 3304. O meu Golf Vitor, aguarde, tá? Estamos um helicóptero na Papá para ingressar para a decolagem. O Oscar Bravo Eco mantém a cabeceira na 7 e aguarde a separação para a nave que deportar decolando na 1-0 com o mesmo perfil de saída. Chame 3304, decolado 09, chame controle em 119.8. Controle 19.8, 3304. Torre Salvador. Bom dia, Golo, 1072, final baixar travado. 1072, bom dia, tráfego avistado, continua a circulação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 013. E aguardando autorização, 1013. Oscar Bravo Eco, vento 090 graus, 109, livre decolagem da 17. Voo 1072, vento 090 graus, 099, livre pouso na 10. Livre pouso para 1072. Papa Romeu, Oscar Bravo Eco, decolado 03, chame agora o controle em 1998, bom voo. Bom dia, bom trabalho, Oscar Bravo Eco. O November Oscar Romeu autorizado, ingresso no 17, a portinha alinhada e pronto. Papá, Charlie Tango Uniforme, chame para o táxi. Decolada, papá? Autorizado, segui até a papá o meu Golf Vito para o Pátio 3. Azul 4299, boa tarde, mantenha o som de espera da 10. Gente, o novembro Oscar Romeu, após a passagem da Boeing da Gol, da Tona Estrela de Turbulência do mesmo, o vento em Salvador 100 graus, 109, livre decolagem. Informo que temos uma aeronave para pouso 10 que já está no externo no momento, se possível agilizando. 2 Salvador, Chané 6311. Chané 6311, bom dia, cuja aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 013. 6311. No 072, no solo ao 5, livre direito via Fox, chame solo em 1219. Ok, livre na Fox, mas vou no 072. O meu convite autorizado cruzamento da 1735, Quebec, Mike na Lima, chamará o solo em 1219 para o Pátio 3. Salvador, Chané 6311. Chané 6311, agora livre pouso 10, vento 1110 graus, 109. Confirma, 1110 com 109, vento? Afirmativo, 1110 graus, 109, o vento em Salvador, Chané 6311. Livre pouso, 6311. Nós vemos com a Romeu, decolado 06, chame controle em 1198. Azul 4299, visual com rebois da Avianca na curta em cima da 10. Afirmativo, após o pouso do mesmo, a Lima tem cabeceiro na 0. Após a Lima tem cabeceiro na 0. Novembro, Oscar Romeu, 119, decimal 8. Charlie, seu uniforme, o ajuste na 0, na 3. Aposto na papá, vai ingresso na pista.

E temos outra aeronave da 17 também com o mesmo perfil de saída que o seu. Por gentileza, aguarde alguns instantes. Aguardando, vou no 605. Azul 4299, decolado azul 18, chame agora o controle em 1998, bom voo. 98, obrigado, bom voo. Papá, Charlie, Tango, Uniforme, vento 100 graus, 109, livre decolagem da 17. no 605, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali manter 1-0, gol ou no 605. Papapá, Charlie, Tango Uniforme, decolado aos 22, chame agora o controle em 19, 18. 19, 8, Charlie, Tango Uniforme. No 605, vento 1-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem 1-0. Livre decolagem 1-0, gol no 605. No 605, decolado aos 25, chame agora o controle em 119-8. 198. 19, Salvador, gol 1888, passando externo, baixando travado. Voo 1888, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 013, o velho Salvador 100 graus, 10 nós, livre pouso na 10, voo 1888. Autorizado pouso, gol 1888, na 10. Juliette, Tango Zulu, repórter na papá. Estamos autorizados, cruzamento 97, Quebec, Mike, na Lima, chame solo em 1219 para o Pátio 3, o Juliette Tango Zulu. Então, 3859, Lima, tem cabeceira no 0. Tem mantendo no 0, tá, 3859. Solo aos 29, livre direita de Fox, chame solo em 1219. Só descendo direita, Lima, Alfa 219, solo 1-88. Tão 3859, vento 100 graus, 109, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, tá, 3859. Espera a prova, 632. Chamei 6321, 6312, bom dia, Lima tem cabeceira no 0. Me mantém, 632. Com 221, bom dia. Mantenha o ponto de espera, aguarde a rolagem do Airbus da aviança, só 3. São 3859, decolado 32, chame controle. E 1998. 098, 3859. Chané 6312, vento 100 graus 099, vive decolagem zona 0. Iniciado 6312. O Trip 522 vai fazer a rolagem do Airbus da Avianca sua frente, ele mantém cabeceira no 0. Ok, faz a rolagem do Avianca, não vai nenhuma Trip 522. Alfa Tantão? Gente, rapaz da papá. Chané 6312, chame controle 19, sinal hoje decolado aos 33. 982-6312. Alfa Tango autorizado, cruzamento da 1735, Quebec, Magna Lima, chame solo em 121-9 para parte 3. Salvador, eu tenho 3663, continuando com a espera da pista 1-0, tá pronto. Só 3663, alinha e mantém cabeceira 1-0. Ali mantém a 10, 3663. Trip 5221, decolado 35, chame controle em 119.8. 1198, grato. 3663, vento 100 graus, 109, devido decolagem da 10. Devido decolagem, OTAN 4366. Sapatão Lima, Kilo Zulu. Bom dia, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Seu patão com o Romeu Golfo Vida, é o segundo para decolagem. Mantenha o ponto espera 10. Oi, Salvador, papapá, Mike. Papapá, Mike, Eco Delta. Bom dia. Hoje, destino 03, o vento 100 graus, 109, a parte do farol de Itapuã. Tá 3663, decolado aos 38, sob controle em 1998. 98 graus, bom dia. Lulu atenta a esteira do TAM. Quando pronto, autorizado a iniciar. Queco Delta informa tráfego, Charlie 402, vai decolar a 10, acender 1000 pés e prosseguir no axé. Queria confirmar o questionamento? Mantendo 500 pés, ajuste em Salvador 10013. Reporte quando pronto para prosseguir pela direita, pé 17. Delta autorizado, reporte na final da 17, agilizando. Lima Kilo Zulu, informa o tráfego, Mike Eco Delta, prosseguindo a Xé, abandonando o aeroclube e prosseguindo direto para a base da 17. Ascenda para 1000 pés, ingresso no axé, aguarda transferência. Lima, Kilo Zulu. Kilo Zulu, ingressando no axé, aguarda transferência. Romeu Golf Vitor, ingresso de decolagem autorizada, da 10, vento Salvador, uma centena com 10. Ingressão, alinhar e decolagem da 10, Romeu Golf Vitor. Controle, 119, destino 8, até o retorno. Passei, né, pro Romeu Golf Vitor? Lima, foi pro Lima Kilo Zulu, chamou o controle. Lima Kilo Zulu, controle 19, destino 8. Romeu Golf Vitor também, 198, vamos voltar retorno. 198, graças a Deus, Romeu Golf Vitor. AQ Macaco Delta, reporte final. Ajuste em Salvador, 613. Reportaram na final, Macaco Delta. Amauri? Thiago? Ô, Thiago, abração, meu irmão. Olá? Eu. Macaco Delta, tráfego avistado, nível pouso 17, vento 100 graus, 109, check 3. Nível pouso, avançando com check 3. Ok, Macaco Delta com o trem embaixo e travado, girando base para a final do almoço, autorizado pouso. Gente, Macaco Delta, nível pouso. Bom dia, voo 9251 no ponto de espera, pronto. Voo 9251 no bom dia, autorizado alinhar e decolar da 10, vento 100 graus, 09. Ali decola da 10, voo 9251.